Batman e Mr. Freeze. Abaixo de zero. Versão brasileira, clone. Tudo limpo na quadra da polpa. Vamos em frente 2/3. Em frente 2/3. Vire à esquerda e siga em 190. Ajuste a profundidade para 100 metros. Entendido. 20 graus para baixo do nível da proa. Vire à esquerda em 190. Qual é a distância? 8 quilômetros. Hoskins, quais são as condições lá em cima? 30 graus abaixo de zero, senhor, e uma tempestade se aproxima. A equipe de exploração está pronta. Peguem os dados depressa e voltem para o navio. Ninguém pode sobreviver por muito tempo naquele frio. Gunak. Trouxe o jantar? Ah, salmão! Cem metros até a superfície, capitão. Há uma fina camada de gelo embaixo do terreno montanhoso. Talvez seja uma caverna. Vamos recuar 1/3. Recuar 1/3. Quinze anos hoje, querida. Acha que eu ia esquecer? Como poderia? O dia em que nos conhecemos foi o dia mais feliz da minha vida. Um presente para você. Achei isto na neve. Neste deserto congelante, uma beleza frágil se apegando à vida. Como você, Nora. Trinta metros abaixo da superfície se aproximando. Impacto estimado em 15 segundos. Quanto tempo ela tem que ficar aí? Até acharem uma cura. Até lá, meu amor. Nós ficaremos juntos. Vamos sair. Cara, eu nunca vi um lugar tão frio. Vamos entrar. Mas o que é isso? Meu Deus! O que aconteceu? Toda a tripulação! Ainda não. Gotham City, 2 semanas depois. Legal, cara! É isso aí! Joga água aí, meu! É isso aí! Olha só! Olha só! Olha aqui! Quanta água, cara! Lá, meu! Foi a última vez que vocês me roubaram, seus arruaceiros! Pai. Deixe a polícia cuidar disso. Venha para cá. Ouviu o que ela disse, velho? Eu não tenho medo de você. Myron! Eu te avisei, velho. Rápido! Olha só isso. Essas joias devem valer muito. É, eu não disse que seria fácil. O que foi isso? Cuidado! Vamos chamar a polícia. É, vamos sim. O que aconteceu? Eu não sei. Oh, não! Não! Ah, não, por favor, não me machuque, não me machuque! Ah, não me machuque! Ah, não, não! Ah! Escutem, estamos de olho em vocês. Sim, Alfred. Estamos um pouco atrasados, senhor. A festa já começou. Nos encontra em 2 minutos. Está bem, senhor. Estou a caminho. Obrigado, Alfred. Não sei o que faríamos sem você. Francamente, senhor, nem eu sei. Doações para o Hospital Infantil. John, a festa parece estar boa. Obrigado por nos convidar. Divirtam-se. Aí está você. Olá, Bruce. Dick? Comissário. É bom ver um rosto conhecido. Onde está a Bárbara? Conhece minha filha? Ainda deve estar se arrumando. Minha garotinha. Sabe, Dick, não conheço ninguém tão doce quanto ela. A competição vai ser difícil. Tem muitos caras atrás dela. Vambora, gente! Vambora! Você está bem? Uhum. Ei, obrigada! Mas não se preocupe. Você está no topo da lista. E você e Bárbara estão firmes? Talvez. Pode me dar algum conselho sobre mulheres? Aí está você. Bruce, por onde você andou? Minhas amigas estão loucas para conhecê-lo. Depois voltamos naquele assunto. Aqui está ele, garotas. O solteiro mais evasivo de Gotham City. Nossa, que gato. Bruce, estas são Buffy, Deborah e Caitlin. Olá, Bruce. É um prazer conhecê-lo. Ah... Ora, com licença, você. No momento eu aplicaria meu dinheiro em fundos de baixo risco. Assim, se o mercado afundasse... Temos que conversar. Gregory, não sabia que tínhamos marcado uma reunião. Pode nos dar licença um minuto? Ei. Por que não retornou minhas ligações? Eu já disse, não há mais nada que eu possa fazer. Você é meu corretor da bolsa. Me colocou nisso e vai me tirar. Eu coloquei você. Escuta, você entrou nesta sozinho. Avisei que aplicações futuras eram risco e... Tudo que eu tenho está em jogo. Isso vai me arruinar. Ei, se jogou os dados, é melhor poder cumprir a aposta. Vamos ter a resposta em alguns dias e deve cumprir aquilo que prometeu. Mas eu não tenho dinheiro. Não pode protelar, me dar mais tempo. Sinto muito. Não há mais nada que eu possa fazer. Obrigada. Oi. Querida. Oi, papai. Desculpe o atraso. Nossa, olha pra você. Está uma beleza. Obrigada, papai. Tem alguém procurando você. Nossa, ele é um rapaz de sorte. Ei, que ideia é essa de me deixar tanto tempo esperando? Eu estava brincando de esconde-esconde. Ela é difícil de pegar. Papai. Antes que eu não tenha mais chance, você não quer dançar? A próxima dança é minha. Eu não contaria com isso. O tempo permanece bom com temperatura elevada. gelada o resto da semana, chegando a atingir 32 graus. Olá, Gregory. Victor, meu Deus, é você mesmo? É um homem bem difícil de pegar, doutor. Sua secretária só podia marcar hora para o mês de setembro. Isso é jeito de tratar um velho colega. O que é que você quer? Tem uma paciente que precisa de você. Vai embora tão cedo? É que tenho que trabalhar ainda hoje. Já ouvi isso antes. Ah, eu ligo para você amanhã, Ronnie, eu prometo. Já ouvi isso também. A gente vai dançar mais. Bárbara me dá uma carona. Então divirtam-se. Ah, quisera eu. É, eu pensei que quisesse dançar mais um pouco. É, eu quero, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. O que é? Bom, eu queria saber... O que é? Se quer ir até o litoral no final de semana. Mas é claro, com quem? Ora, comigo. Sei. É que vai ter um festival de jazz em Rockport e vai ter muita coisa acontecendo lá na praia. É, parece legal. Eu adoraria ir. Mesmo? Ora, mas isso é muito bom. Alfred, será que poderia ligar o ar-condicionado? Ah! Santo Deus! Estranho. Não há uma nuvem no céu. É de uma pessoa chamada Benson. Não está nada bom. Quando o receptáculo onde estava quebrou, seu organismo teve uma recaída. Deve ter umas 2 semanas no máximo. O quê? Não, não culpe o mensageiro, Victor. Só estou dizendo como ela estava. Nada pode salvá-la agora, a não ser um transplante de órgão. Então faça isso. Impossível. É preciso um doador compatível e a lista de pacientes aguardando doação é enorme. Nunca conseguiremos um órgão a tempo. Tenho certeza de que você vai dar um jeito, Gregory. Não me ameace, Victor. Sou a única esperança que ela tem. E isto vai lhe custar muito. O tipo de serviço do qual estamos falando não é nada barato. Ah, Gregory, estou vendo que você não mudou nada. Ouro? Hospital. Procurando arquivos, banco de dados de doadores de sangue. Não há nenhum órgão disponível. E esses aí? Mas não são compatíveis. O sangue de Nora é bastante raro. Não há doadores falecidos que combine com o dela. Então vamos achar um doador vivo. O quê? Está maluco? Ele vai morrer. Eu sei disso. Cara, você é mesmo uma figura. Eu disse que ajudaria, mas isto vai lhe custar mais do que uma pepita de ouro. Os riscos envolvidos são muito grandes. Isto é apenas uma pequena amostra de um grande veio que descobri no Ártico. Se fizer isso, ele é seu, todo seu. O arquivo do hospital possui todos os doadores de sangue de Gotham. Precisamos de alguém que tenha o mesmo peso, altura e do sexo feminino. Procurando busca completa. Aqui tem uma. Perfeito. Seu nome é Bárbara Gordon. Alô? Bárbara Gordon? Não, ela não está. Aqui é Jenny, sua colega de quarto. Sabe a que horas que ela vai voltar? Ela só vai voltar na segunda-feira. Quem está falando? Aqui é do Hospital Geral do município. Bárbara se inscreveu na lista de doadores de sangue. Ah, ela e o namorado saíram para jantar e depois iam para o litoral no fim de semana. Temos uma emergência. Sabe onde eles foram jantar? Bom, acho que foi no Shognesses, na Avenida Madison. Oh. Ei! Não derrubei uma gota. Puxa vida. É, podia ter sido pior. É? E como? Ah, podia ter sido em mim. Será que temos o bastante para um brinde? Claro. E vamos brindar aqui? Que tal o beijo que você ia me dar, hein? Vou brindar a isso. Nossa! Mas é o Mr. Freeze! Seu arrogante! É proibido animais aqui! Qual de vocês é Bárbara Gordon? Ele! Oh, não! Por favor, não! Tire ele daqui! Tire ele daqui! Vou perguntar de novo. Qual de vocês é Bárbara Gordon? Bárbara, não! Sou eu. Deixa ele ir. Venha comigo. Olho nela! Não a deixem fugir! Pare! Eu vou com você, mas não machuque ele. Chaka, venha! Peg, fique com o meu Corvette. Ei, malandro! Atenção, aqui é a Unidade 7, perseguição ao furgão cinza que segue a leste da Rodovia 10. Preciso de apoio. Entendido, Unidade 7. Quem é você? Sou um médico. Fique calma. Onde eu estou? Tome isto. Vai se sentir melhor. Por que você me raptou? Quieta! Faça o que ele mandou. Tome isto. Não, Vitor. Parece que a senhorita Gordon prefere não tomar a medicação agora. Vamos dar um tempo para ela ficar sozinha. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Hospital Geral de Gotham City. Quero barreiras num raio de 30 quilômetros nas vias 13 e 54 e em direção à 27. Helicópteros com visores infravermelhos. E faça uma busca para procurar cada esconderijo num raio de 80 quilômetros. Montoya, assuma o posto de comando na sala de operações. Certo. Pediu informação da placa do carro? É um furgão roubado. Estava abandonado em Briscoe Canyon há mais ou menos uma hora. Está bem. O terreno é bastante irregular. Não pode ter ido muito longe se estão a pé. Organize barreiras. Vasculhe cada centímetro daquele local até o oceano. Um cara com um traje esquisito e dois ursos não deve ser muito difícil de achar. Quero que ache minha filha e quero que façam isso agora! Não se preocupe, estamos indo. Então por que estão aí parados, falando comigo? Muito bem, vamos rápido. Diga, você está bem? Desculpe, comissário. Eu tentei impedir. Eu sei. Quando eu colocar as mãos nesse cara... Jim, por que o Mr. Freeze ia querer Bárbara? Eu não sei. E como ele sabia que ela estava no nightclub? A colega de quarto. Ela disse que ligaram do hospital por causa de uma emergência. Bárbara estava inscrita como doadora de sangue. Ela deu algum nome? Não, o cara desligou o telefone. Veja se você consegue localizar essa chamada. Comissário, as testemunhas estão sendo interrogadas. Estou a caminho. Dick, obrigado por tentar salvá-la. Qual é seu tipo sanguíneo? O positivo. Vou levá-lo para o raio-x. Por favor, espere aqui. Vou pegar uma cadeira de rodas. Tranque a porta. Checar arquivos de doadores. Aí diz quem acessou a ficha dela? Não. Procurando. Ela tem um tipo de sangue raro. Não há muitos aqui na lista. Mas espere um pouco. Veja só isto. Nora Freeze? A esposa de Victor Freeze. Ela foi para outra sala. Ela foi em direção ao lado noroeste. Afaste-se dela. Fique bem longe de mim. Desista, Bárbara. Não há lugar para fugir. É melhor você manter a calma. Não tenha calma você. Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Eu sou o Dr. Gregory Benson. Este aqui é o Mr. Freeze. Eu sei quem ele é. Todos em Gotham conhecem você. E eu sei quem ela é também. Eu pensei que a sua esposa estivesse morta. Ela estará morta se você não ajudar. Ah, então foi por causa disso, não é mesmo? Por causa dela. Ela precisa de uma operação que exige uma transfusão. E você é uma das poucas com o tipo de sangue raro dela. Aham. Mas e por que aqui? Ela devia estar num hospital. Nada de hospital e chega de perguntas. Victor, você não iria deixar ela morrer, iria? Olha aqui, você me raptou e agora espera que eu coopere? Eu vou ajudá-la, mas não aqui, não desse jeito. Cala a boca! Victor, não a congele, Victor! Ah! A porta! Corporação GotCorp, a companhia do povo. Mariko? Bruce, Dick, que bela surpresa. Entrem, entrem. Em que posso ajudar? Eu gostaria de saber se você poderia nos ajudar. Está brincando? Um dos nossos maiores investidores? Do que precisa? O que você sabe sobre a especialidade médica da criogenia? Bom, não é exatamente a minha especialidade, mas já li muita coisa a respeito. O que quer saber? Sob que condições uma pessoa que foi congelada criogenicamente precisa de transfusão de sangue? Pelo que eu saiba, nunca. Esse é o objetivo de tal procedimento. Você devia falar mesmo com alguém que é perito nesse assunto. E quem é a autoridade mais conceituada neste assunto? Oh, essa é fácil. Dr. Gregory Belson. Ele faz quase todas as pesquisas sobre este assunto com Vitor Frias. Eu gostaria muito de falar com ele. Boa sorte. Ninguém o viu na última semana. Onde ele está? Ninguém sabe. Ele vem e vai quando bem entende. Para mim, é um idiota. O nome de Belson estava no registro de um carro acidentado que Alfred e eu achamos depois da festa naquela noite. Estava cercado de água. Gelo derretido. Exato. Mas o que o Mr. Freeze quer com o médico? Vamos descobrir. Precisa me acorrentar, seu verme! Tente fugir de novo. Vou acorrentar seus pés também. Como pode tratar as pessoas desse jeito? Foi desse jeito que sempre me trataram. Nora foi a única coisa boa na minha vida. E eles a tiraram de mim. Não me importa o que tiver que fazer para tê-la de volta. Dr. Gregory Belson. Não tem nada aqui, exceto relatórios da bolsa. Continue procurando. Gregory, esse é o investidor da bolsa ligando pela terceira vez. O pagamento será naquelas opções e a contabilidade está me pressionando. Pode me ligar em casa. O número é 555-0173. Vamos resolver isso logo, está bem? Procurando. Espero que esteja na lista telefônica. É, achamos. Jantar. Quem é você? Meu nome é Kunak. Mas é só uma criança. O que está fazendo aqui? O Mr. Freeze sequestrou você também? Não, eu não sou uma criança e já tenho 12. 12, aham. E é muito bonito. Você também é muito bonita, moça. Tem certeza que só tem 12 anos? Farei 13 no próximo verão. Então onde seus pais estão, Konak? Eles morreram. Ah, eu sinto muito. Mas o Mr. Freeze está cuidando de mim. O Mr. Freeze? Você deve estar brincando. Você não gosta dele, não é? É meio difícil gostar de alguém que sequestra você e ainda o acorrenta. Ele só quer a esposa dele de volta. Ele não é um homem mau. Você sabe que isto não é certo, Konak. Olhe, me ajude a sair daqui e eu prometo que vou fazer de tudo para ajudá-lo. Desculpe, moça, mas eu não posso. Não vai machucá-la, não é? É claro que não, Konak. Os sinais da sua esposa se estabilizaram. Vamos poder começar a operação em 2 horas. Ótimo. Por favor, não me machuque. Onde está Belson? Belson, eu gostaria de saber. Ah, eu estou dizendo a verdade. Qual é seu interesse com ele? Eu sou seu corretor da bolsa. Ele me deve 2,5 milhões de dólares e se não pagar até sexta-feira, vou executar a dívida. Do que você está falando? Belson tinha informações secretas sobre uma nova droga que ia ser liberada. Ele aplicou em ações futuras com tudo que tinha, mas descobriram os efeitos colaterais. E o FTA mandou suspender tudo. Ele perdeu muito feio. Eu quero ver a carteira de ações e qualquer outra aplicação que ele tenha. Alô? Sim, aqui é o Gregory. Gregory? Onde você está? Você tem que me arranjar mais uma semana com o pessoal. Tente enrolar, diga o que for preciso, mas eu vou arranjar a grana até lá. Vai arranjar como? Você disse que... Eu sei o que eu disse, mas eu achei a mina de ouro. Então você pode cuidar disso, certo? Onde você está? Isso não importa, mas não deixe que façam nada antes de uma semana e vão ter o dinheiro deles. Eu vou desligar. Gregory, espere um pouco. Alfred, verifique a lista de suprimentos médicos que achei na mesa de Belson. Quero saber para o que isso seria usado. E faça uma comparação com todos os procedimentos médicos. Está certo, senhor. Você disse... Eu sei o que eu disse, mas eu achei a mina de ouro. Então você pode cuidar disso, certo? Onde você está? É uma sirene de nevoeiro para navio. Ele está em algum lugar perto da água. Mas a polícia vasculhou cada centímetro da costa. Escute isso de novo. Tem mais alguma coisa no fundo? Eu vou tentar aumentar o som. Mas achei a mina de ouro. Então você pode cuidar disso, certo? Está aparecendo um sino. Ou uma boia. São rotas de navio. Por isso, a polícia não encontrou nada na costa. Por quê? Ele está a 8 quilômetros da praia, no meio do oceano. Há uma torre de sondagem abandonada bem aqui. Senhorita Gordon, estamos prontos para começar. Acontece que eu não estou. Receio que não tenha escolha. Vamos pegá-la! Não! Segure as pernas dela! Com licença, senhor, mas acabei de fazer a pesquisa da lista e achei uma coisa bastante perturbadora. E o que foi? Parece que há suprimentos cirúrgicos usados em um processo de procuração. Essa não. O que foi? É o termo médico para um transplante de órgão. O quê? Acho melhor se apressarem. Leve ela pra dentro. Como pude fazer isto? Põe ela na mesa. Solta. Vou pegar a anestesia. Não precisa me anestesiar pra fazer a transfusão de sangue. É mais que isso, não é? Segure-a. Prometeu que não ia machucá-la. Kunak, vá embora daqui. Ei, garoto, saia. Nora! Não! Não deixe ela fugir. Vou trazê-la de volta. Veja, ali. Tem mesmo alguém lá. Espere um pouco. Estou vendo algo. É Bárbara. Depressa! Segure-se. Essa daí agora. Você está bem? Tudo bem, eu peguei. Thank you. Espera. Espera. Agora! Socorro! Ela está ali! Mande um fio! Para trás! Depressa! Vocês! Cuidado! Temos que sair daqui. Eu estou cuidando disto. Ela está atrás dos geradores daquele lado. Você vai por ali. Você está maluco? Não tem mais jeito. Nós vamos terminar isto. Você está louco? Todo esse lugar vai explodir a qualquer minuto. Temos que sair daqui. Não vamos sair daqui até você fazer a operação. Cuidado! Gregory, me ajude! Proteja-se! Minha perna está quebrada! Vamos, temos que sair daqui. Não, não vou sem a Nora. Onde ela está? Lá embaixo. Tem um menino lá também. Vamos, por aqui. Não tem jeito. Para trás. Depressa. Você fica aqui. Eu tenho que mostrar onde eles estão. Ela tem razão. Robin, fique alerta. Se o lugar começar a desmoronar, deu fora daqui. Eu não vou sair sem vocês. Depressa! Temos pouco tempo. É por aqui. Vem, garotão. Peguei você. Mr. Freeze! Existe outra saída? O elevador. Vamos embora. Tire-os daqui primeiro. Depois você volta para me buscar. Vamos logo, depressa! Se eu não voltar em tempo, vão sem mim. O quê? Espera! Hoje, duas histórias são novidades em Gotham City, onde a repórter local, Summer Gleason, está cobrindo a reportagem. Em um caso que poderia anunciar uma nova era na medicina criogênica, Nora Freeze foi revivida do estado de congelamento e foi submetida a um transplante de órgão. Nora Fries é a esposa do falecido Victor Fries, que morreu há 2 semanas, quando uma plataforma de sondagem de petróleo explodiu e desmoronou em pleno oceano. A cirurgia de transplante, realizada pela corporação Wayne Tech, sob o patrocínio do seu investidor, Sr. Bruce Wayne, foi considerada um verdadeiro sucesso pelo médico Lyle Johnston, cirurgião-chefe do Hospital Geral de Gotham. O relatório sobre o estado da Sra. Fries indica que sua condição é estável. Ironicamente, a tecnologia criogênica inventada pelo marido de Nora, que tragicamente o transformou em um criminoso, segundo o Dr. Johnston, é a responsável por salvar a vida dela. É uma pena que Victor Fries nunca saberá disso. Em outro noticiário, o misterioso defensor de Gotham, Batman, foi visto ontem à noite ajudando a polícia a prender os líderes de uma operação de contrabando de armas.